Papa Radar, suba para o nível de voo 350, saída Puca. 350, autoriza, está presente, Jamo? Autorizado, Jamo, SNM 140. Presente, 350, Jamo, 140. Alta, Salão 2000, frequência livre estacional no Poste do Gré. É, de graça. Tá bem. Boa. Azul 4463, esteja seu radar encerrado, 52 milhas sudoeste de Salvador. Chame o controle Ilhéus, frequência 120, decimal 1. Controle Ilhéus, 120, azul 4463. Gol 9128, chame Centro Recife, 125, decimal 45. Alterne 126 decimal 85. 2545 2685 9128. Obrigado. Muito grato pela coordenação. Gente, o Papa Romeu, o Céu Romeu Golf. Veículos 29, curva esquerda, siga na linha do litoral e aguarde transferência de comunicações. Curva esquerda, aguardando transferência, Serra Golfiasca. Oceania 140, chame centro Recife, 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85. 126, 140. Capatão Gueco, Zulu November, desce a carona 1500 pés, reporte visual com campo. 1500, reporte visual, November. Oscar, segue agora com controle, 120 decimal 8. Bom voo, comandante. 120 decimal 8, até daqui a pouco. Ele, Salvador, Papa Romeu, Serra Golf, Oscar. Papa Romeu, Serra Golf, Oscar, boa tarde, mantém as condições visuais, ajuste no 012. Ajuste no 012, quando possível, Serra Golf, Oscar, solicita a atenção para 2000 pés. Tente, inicialmente mantenha 1000 pés do Serra Golf, Oscar. Sim, que no 1000 pés não se escuta Serra Golf, Oscar. Salvador, Xanaga 12, no 3, ponte 0 para alto. É, 2 no 3, autorizado alinhar e decolar 1 no 00 graus, no 39. Povo em trás, tudo se afastando, comprando a rota nordeste pelo litoral, na intersecção de decolagem. A linha decola, pista 1 no 0, Xanaga 12, no 3. No 3, 8, 9, 5, ponte espera, 0, pronto. 3895, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera no 0, tá? 3895. Centro 5, possível na Avianca. Autorizado alinhar e manter, puxa na zero. E mantendo zero, são 3, 8, 9, 5. Na 6213, decolados 38, controle em 120, decimal 200. 120, 80, sinal 6213, boa. Salve, Salvador, boa tarde, sinal 6213. Sinal 6213, boa tarde, contato radar, suba para o nível de voo 360, após 2 mil pés, autorizado direto Leda. 3 mil pés, após 2 mil, direita Leda, 6213. Novembro atento, tráfego 1 hora, 1 milha, 510. O tipo é um helicóptero, um Robson 44. Novembro está atento, tráfego. Decolagem autorizada, pista no zero, vento 100 graus, 129. Decolagem no zero, tá 3, 8, 9, 5. Salveira. Controle, o Papa Romeu Sierra Golf Oscar. O Zulu Novembro dá presente, autorizado a proa 7, poste na curta final. Ajuste no zero, no 2, pede para cheque uma centena com 12 nós. Novembro, vai voar final do 7, reporta na curta. Aliás, manter, pista 10. Pista na 3. Guardar na 2 na 3. Às 4-1-208, boa viagem. 208, boa, 3-2-9-5. Tudo boa, tá 3-8-9-5. Tá 3-8-9-5, boa tarde, contato radar, suba para o nível de voo 340. após 2000 pés autorizado direto Leda. Bom dia, boa tarde, após 2000 direto Leda para 340-3895. Contra de Salvador, boa tarde, para 3804, informação Lima, desce para o número dela. 13804, boa tarde, autorizado de chegada Bomed 1, desça para o nível 050. Bomed 1 para o 050, para 3804, autorizado de boa TAP. Autorizado de TAP, para 13804. Boa de TAP, para 3804, graças. Confirma, 6213. Autorizado direto por seguro, Oceano 6213. Seguro, obrigado, 6213. Boa tarde, contato radar, Bocaru nível de voo 360, após 2000 pés autorizados direto elétrico. Após 2000 elétrico, para 360, da 3437. NM2-13, no centro Recife, 128-35, ao CRN 125-1. 125-25, 1-2-1-3. Meu golfe, tá, próxima Águas Claras, retorna em Lima, não interfere com o estão no zero. Meu golfe. Botafogo 3804, canceladas as inscrições de autorizado sinal e alerta. Com 3804, controle. Controle, com 3804, sem restrições de velocidade, só para o 0.0. Com 3804, cancelada as restrições de TAP, vista para 2.000 pés. Ajuste chama 012, autorizado sinal ILS, X-Ray, reporte estabilizado. Sem restrições para 2.000 pés, autorizado F210, reporte estabilizado, com 3804, 022. Hotel Romeo Golf, Isola com R-Mar. Hotel Romeo Golf, chame torre, 118 decimal 95. Transfere torre, Hotel Romeo Golf. Torre, Papa Romeo, Hotel Romeo Golf. Hotel Romeo Golf, extensão Salvador. Retorna R-Mar, já está visual. Vento no aeródromo 090 graus, 139. Reporte solo controlado na EMA, Hotel Romeo Golf. Reportar a solo controlado, Hotel Romeo Golf. Torre Gol 2067, contra o ponto 0210. 2067, autorizado a linha de decolada 0. Vento 090 graus, 139. Teve a linha de decolada no 0 Gol 2067. Então, 3895, chame Santo Recife, 128 decimal 35, alterne 125 decimal 1. 35, 25, 1. Então, 3895, boa. É. Então, 3437, chame Centro Recife, 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. Recife 288, 260, da 3437, boa. Obrigado, senhora. Uma boa tarde. Voo 2067. Voo 2067, boa tarde. Contato radar, suba para o nível de voo 360. Após 2.000 pés, autorizado direto Leda. Após 2.000 pés, na proa de Leda, o voo 2067. Obrigado. Controle o Serra Golf Oscar para descida e regresso. Santa Papa Romeu, Serra Golf Oscar, desça para o nome país, autorizado direto de asa, reporta visual com campo. Autorizado direto de asa, reporta visual, Serra Golf Oscar, o número 7. Estabilizado o sinal da 10, da 3204. Então, 3204, completa sinal semi-torre, 118, decimal 95. Torre, então, 3204, né? Controle é o Papa Romeu, Sangue de Abraço. Sangue de Abraço, prossiga. Tá abandonando o Periperi, vai prosseguir para aí, vai para uma direta. Sente, Sangue de Abraço. Papa Tango Juliette, Quebec Kilo, boa tarde, prossiga. Mantém as condições visuais, o ajuste chama 012. Tango Índia Brava, chame Torre, 118, decimal 95. Decimal 95, chamará Tango Índia Brava. Santa Rádio, Tango Índia Brava. Tango Índia Brava, visual com Rimar? Mais 10 minutinhos, senhor. Gente, reporte visual com Rimar, vento do aeródromo, uma centena com 12 nós. Visual com Rimar, Tatará, Tango Índia Brava. Centro Recife, 128 decimal 35, alterne 125 decimal 1. 2835, 25 decimal 1, obrigado. Prossiga. Será que ele pode descer para o meu pé? Afirma que leva a cidade de Silva. Graças, cara, aquilo. Papa Romeu, Romeu para a bosta, 04 para a bosta, cara. Está para o acionamento? Autorizado o acionamento, chegou a disputar, Romeu para a bosta. O Samba de Abrava é a ponte no solo controlado. Está no controlado, o Samba de Abrava. Ao 00, seu especialista, boa tarde. Correto, boa tarde, senhor. Estava atacando. Salvador, muito boa tarde. Azul 2771, nível 1970. Azul 2771, boa tarde. Contato radar 64 milhas sudoeste de Salvador. Autorizado direto. Correção. Vou ir Bomed para a chegada Bomed 1, reporte para a descida. Quando Bomed, Bomed 1 1970. É, 2771. Controle, Sierra Golf Oscar, proa, Piazza Visual com campo. Tente tapar o meu Sierra Golf Oscar, chame torre, 18 decimal 95. 18895, Sierra Golf Oscar. Prossiga. Quanto é sobrevoo para a região do comércio ou no meu pé? Tente de elétrica daquilo. Torre Salvador, Papa Romeu, Sierra Golf Oscar. Sierra Golf Oscar, está visual com campo? Afirmativo, visual com campo. Com campo gostaria de coordenar um toque arremetido anão no 7, Sierra Golf Oscar. Fala presente, autorizado a atuar cabeceiro no 7, agilizando, aguardando a autorização de toque arremetido, Sierra Golf Oscar. Ciente, agilizando, autorizado sinal do ano 7, Sierra Golf Oscar. Aeroporto Chave Estado, autorizado a tocar RMT pistão no 7, vento 090 graus, no 3 nós. Autorizado toque arremete no 7, Serra Golfiasca. Uma desça para o nível 050, o azul chama 012. 050, 012, o azul 271. Autorizado ingresso, agilidade esquerda via pista, reporte para o seu mensagem de ponta de colagem. Certo, ingresso, reporte para o seu mensagem de ponta de colagem. Pergunto, eu acho que tocou o RMT-206, autorizado por vara esquerda, ingresso na perna do vento no circuito padrão e aguarde autorização para girar base. Autorizado o circuito padrão, aguardando para girar base da 17, Serra Golfiosca. Romeu Bravo Oscar, ao alinhar a decolagem autorizada, pistão no 0, vento 1-0-0-1-7, vento 1-0-0 graus, 1-4 nós. Certo, Romeu Bravo Oscar. Romeu Bravo Oscar, tem informação do POB? Pede. Terra Golf Oscar, autorizado girar base, reporte na final da 1-7. Autorizado base, reporta final 17, Serra Golfiosca. Serra Golfiosca, agora é pouso final? Se possível, último TGL antes do pouso final. Sente. Distância de altitude, desça para 2.000 pés, o ajuste chama 012. 2.000 pés, ou no 012, livre de registro de altitude, 2771. Sierra Golf Oscar, autorizado a tocar RMT em pista no 7, vento 1.00 graus, 1.429. Livre de toque remete no 7, Sierra Golf Oscar. Bravo 1-4-6-0, Romeu Bravo Oscar. Echo Charlie, então November Hotel, Radar Contact, 66 miles southwest de Salvador, VOA. Mantém flight level 150. Azul 2771, me informa o tráfego 1 hora, 1,6 de milhas. Um tráfego de pequena performance, mantendo 1.000 pés próxima à região, próxima à duna, não interfere na aproximação. Tá frente, Azul 2771, vai ficar atento. Alinhando e manter, pista no zero. Terra Golfrosca, tocou a RMT 1-0. A curva agora será à direita. Circuito não padrão. Curva à direita, cruza final da 1-0. Reporte girando base. Curva à direita, Serra Golf Oscar, reporta para girar base. 3378, alinhar, decolagem autorizada, pista no zero, vento 090 graus. 1-2-9. Panamá 320, boa tarde, autorizado direto ITAP, desça para o nível 050. ITAP 050, 6320. Controle Salvador, Papa Romeo 99, Calvície, voando Valença para Salvador. Saindo agora Vera Cruz, através de Vera Cruz, a 1.510, estimando aproximadamente 8 minutos através de Valência. Tente Papa Romeo November Oscar Whisky, mantém as condições visuais, a gente chama 012, via corredor e suporte na casa, visual com campo. Manterá as condições visuais, a gente chama 012, reportará em condições visual com campo, November Oscar Whisky. Controle Romeo Bravo Oscar Bravo Oscar, Alepa, está presente? Autorizado Alepa, Papa Romeo, Romeo Bravo Oscar. Prode Alepa, grato, Romeo Bravo Oscar. Olha, o Papa Romeo, estamos em Hebrana? 78, decolado, 1-3, controle 1-2-0, decimal 8-0. Tem algum que eu acho que é base autorizada, é o final do 7. Reporta final do Serra Golf Oscar. Pan 3378, boa tarde, o contato radar, suba para o nível de voo 370, saída Momo. Suasca pouso autorizado, pista no 7, vento 090 graus, 139. Livre pouso no 7, Serra Golf Oscar. Destino ao 44, né? Passa. Passa, sente. mandei a proa 320 de informação, rotando 3378. 7 com 3378. E ali, essa azul 2771. Azul 2771, no complexo sinal Chame Torre, 118, decimal 95. 1895, obrigado, 2771, obrigado, até a próxima. Papa Romeu, November Odyssey Whiskey, fique atento no helicóptero, sua posição de 1 hora 4 milhas, mantendo 500 pés. Tenente do tráfego, November Odyssey Whiskey. Salvador, sou o Chanel. 6226, informação Mike. Chanel 6226, boa tarde, autorizado de chegada Gomed 1, desça para o nível de voo 060. 060, tem condição de guardar, já? Autorizado, Tato, Chanel 6226. E Tato? Papa Romeu Bravo Oscar, chame Centro Recife, 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. 288 260, Romeu Bravo Oscar. Márcio, Santo Gabriel do Santo. Vai, 21, setor norte, vai para o Pro Norte? Mas vai prosseguir para o Pro Norte, para a periferia. Sente, aguarde coordenação, controle, inicialmente vertical da animada. Vertical da animada, direita, Santo Gabriel. Você está abaixado para lá, 2771. 771, avistado. Outro autorizado, pistão 0, vento 090 graus, 139. Tráfego à esquerda, aproximadamente 3 mil de cabeceira 10. Um helicóptero que afastando com o Pro Norte, sem interferir. Sente o tráfego, outro autorizado no 0, 2771. Temos de abraço para o Pro Norte, chame o controle em 1208. Agora, camarada, todos de abraço. Controle, é o Papa Romeu Tango de Abraão. Papa Romeu Tango de Abraão, prossiga. Nada em mais, agora intenções, sobrevoar o periferi, senhora. Sente, Tango de Abraão, fica atento ao helicóptero do Mike Vitor Alfa também naquele setor. Tá ciente do Mike Vitor Alfa? Vai reportar as jogos mesmo. O Chanel 6326 informa um tráfego de pequena performance próximo à duna, mantendo o no meu pés, não interfere na aproximação. Chanel 6320, controle. Prossiga 6320. Informa um tráfego de pequena performance, mantendo o no meu pés próximo à duna, não interfere na aproximação. Gente, 6320. Juliette, cadê aquilo? Prossiga. Mantendo a mil pés agora na proa de Aratu. Sente, Juliette, cadê aquilo? Aquilo. Pousar em mantendo 0867. Correu, mais Romeu. Prossiga, mais Romeu, alto. Estacionado, próximo da colada com o Promo. A posição de 1 hora 4 milhas, mantendo 500 pés. Gente, cadê aquilo? Uma hora aí, não visual começo. Do CEASA para pouso 97. Então, decole com o Pro Nordeste e aguarde instruções. O Michael Melfi. Pro Nordeste, ele está na final da montanha, o Michael Melfi. Chegando aí, se mantém na 1, 2, 3, 4. Beleza, a gente vai ter lateral aqui, valeu. Valeu. A Correio do Interlagos comprou a do Teatro Novembro Açuí. Sente, Novembro Açuí, que reporte visual com campo. Novembro Açuí, que tem contato visual com campo. A Parlamento Novembro Açuí, que chame Torre 118, decimal 95. A Torre 118, decimal 95, Novembro Açuí. O Chanel 6226, cancelado as restrições de altitude, desça para 3 mil pés, ajuste 1 a 0 no 2. 1.012. 219, azul 2771. Ananá 6226, controle 3000, 1012. Controle, muito boa tarde, vou colocar Mike Romeo Alfa. Papapá, Mike Romeo Alfa, boa tarde, mantém-se condições visuais, o ajuste chama 0 no 2. Gente, Romeo Alfa, só escuta. Mike Romeo Alfa, confirma o local de sobrevoo. É, vai prosseguir para pouso em Candeias, Grupo Zulu, estima pouso mais 10 minutos. Sente, Mike Romeo Alfa. Gabriel Bravo também visou com o Mike Vitor Alves. Sente. Sete pés para o número. O prazo que decolou da RMA com o Pro Norte já foi superado, está mantendo 500. 28, estamos centro Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. Fique atento aos helicópteros aí próximo a Periperi. Torre Salvador, 9 Eberos Corrisk, que manda 57 através da RIMA. Tá visual com o campo? Afirmativa, tem contato visual com o campo 9 Eberos Corrisk. Tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 7, vento 090 graus, 039. Autorizado, pouso, pista no 7, 9 graus, Calisca. Localizador 6320. O sinal 6320, complete o sinal de Sami Torre, 118, decimal 95. 2295-6320. Canal 226, desce para 2000 países, autorizado sinal ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 X-Ray, vai reportar. Salvador, 6320, estabilizado final ILS da 10. 6320, continua a aproximação. Aguarde autorização de pouso, ajuste no 0 no 2. Para informação, tráfego prosseguindo do setor norte para pouso na pista auxiliar. Agora aproximadamente uma milha na cabine. Aguarde autorização de pouso. O 6320. Agora autorização 6320. Pouso autorizado, pista no 0, vento 0 graus, 9 graus. Pouso autorizado, 6320. Novembro, acho que o uísque solo aos 2.5, autorizado backtrack para o 4.4, ao estacionar, 53.